Se cê vai. Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeita, vagabundo? DJ Boy. DJ Boy. DJ Boy. Passa a visão. Vai reclamar com Deus, para de inveja. Recalque é feio, ideia de comédia. Mérito é meu, a vitória é vera. Persistência e muita fé nas atitudes certas. A nossa firma é forte, nós tá no poder. Longe dos holofotes, gastando em jurerê. Brincadão no Porsche, nos melhor rolê. Vivência de batroque com as mais lindas de SC. P12 pega fogo e nós tapa soco, casa europeia. Domina no jogo, nego famoso. Pesado de ouro, Juju zona testa. P12 pega fogo e nós tapa soco, casa europeia. Domina no jogo, nego famoso. Pesado de ouro. Então vou aproveitar meu tempo pra recalque, é só lamento. Sem tempo pra perder que eu tô no corre. Quer ficar boyzão, mas não tem objetivo. Quer ser criticante, mas não olha pro próprio umbigo. Então quero que se... E vai ser igual tapa na cara. Mas o preto favelado igual a tiazinha falava. E de repente qual será a dedução? Se me ver jogado nas 20 do golfão. Indo de praia, chinela, havaiana, se pá pela barra. E a conta bacana. Mas se não tiver firmão, o que importa é nós tá bem. Com meus pessoal por perto e com saúde ano que vem. E onde eu vou passar pelos lados de lá, só pra relaxar. Que a vida é louca e nem sempre tô sorridente, mas não pode parar. P12 pega fogo e nós tapa soco, casa europeia. Domina no jogo, nego famoso. Pesado de ouro, Juju zona testa. P12 pega fogo e nós tapa soco, casa europeia. Domina no jogo, nego famoso. Pisado de ouro. Um pião com meus amigos na favela. Função de maloqueira, aquela vela. Comédia cancela. Pra começo de ideia. Que eu faço da sabedoria. Ferramenta mais precisa pra eu me adiantar. Do laço do passarinheiro que já levou meus parceiros. Tento me afastar. Que as notas. Elas vêm odiadas com a maldade, falsidade, ainda vão te testar. Melhora, por hora é visar o progresso. E o bem na sua coroa, e onde é que tá? Deixa, chuva cai lá fora e tem alguns menor que choram. E outros que vai usar isso pra esfriar a cabeça. Beijo na senhora, deixa eu ir que deu minha cota. Corre muita treta, certeza. Que eu volto com a melhora, com aquela goma que a senhora só viu na veja. Pureza vai ser minha caminhada, independente da jornada e de tudo que aconteça. Vencemos mais um ano, chorando, indo e lutando. Mas sempre acreditando que o pai tá me guiando. Vencemos mais um ano, chorando, indo e lutando. Mas sempre acreditando que o pai tá me guiando. Se eu nasci com tom, vai reclamar com Deus. Não nasceu pronto pra guerra, o futuro que concedeu. A melhora pra família, ano de metas cumprido. Sonhava com 1,30, saquei uma BM à vista. Eu saco a placa na rua de terra, jet na quebrada, dentro da navana. Ano de luta com uma carapuça, mostrei o meu nome e saí da lama. Só não liga, bebê, que hoje nos meus stories vai ver. Que seu jeito não serve de nada, que eu encontrei uma melhor que você. Reciprocidade pra nós dois, mas com essa maturidade não rola. Acompanha só os conteúdos, tô jogado no mundo, sai fora. Tá pousado no que a gente tem, não sou melhor que ninguém. Mesmo assim nós incomoda, é DJ Boy. É foda, é foda. Chegou o dia do tudo ou nada, ano que vem é tudo de novo. Porque a vida é um sopro e eu não posso parar. Mas se com Deus eu tudo posso, vou sair do consórcio. Vou lançar meus negócios, fazer multiplicar. E pra variar eu vou de quatro mola. Berma sem camisa só pra seu perfume. Eu vou falar das cordas que eu joguei no peito. Se querer elas posem nós no maior respeito. O PV me chama, se nós visualizar. Aí rende assunto pra mais tarde. Atravessa o samba, vem toda bandida. No olhar de maldade. Pra desistir estressa, acende o gelo, joga na bebida o gelo. Chegou salve dos parceiros pra comemorar, que a liberdade vai cantar daquele jeito, daquele jeito. P12 pega fogo e nós tá pra soco, casa europeia. Domina no jogo, nego famoso, pesado de ouro, Juju só na testa. P12 pega fogo e nós tá pra soco, casa europeia. Já bota um capacete, que é som de malandro, fechou. Pesado de ouro, peito, respeito, vagabundo.